Autorizado, Backtrack, Taxi Frambata, Delta Yankee. Gente. Just 109, chegada boa. 8.019, tá 3.217. Cruza 5.000 para 4.000, tá 3.192. 3192, tráfego posição de 11 horas, 6 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés, desça para 2.000, autorizado ILS. 2.000, livre ILS, 3.192. Controle, Guardião da do Marradão Internacional, Costa Barra. Positivo, livre. Seria a nossa pátria? Só mais um minuto, por gentileza. Prepara a saída mão ou transmissão neném? Gente, ou 9922. 3217, vertical de Alagoinhas, desça para 5.000. 5.000, tá 3.207. Qual é a saída mesmo prevista para 9.000, por gentileza? Só para 2.000. Para 2.000, Serra do Lau. Como transição Nenim, November Eco, November em Jamaica, copiou? Obrigado. Controle Guardião 01, tá comprando farol, autoriza CB, abriu o caixa, 9.000. Positivo, livre. Controle Guardião 0620, informação, passar, passando nível 2.0. 0620, desça para 6.000, Rui Duna, 1019. 6.000, Duna, 1019, 6.020, obrigado. 9926, eu confio? Pronto, quadro, 9926. Autorizado Serra Brava, Serra Lima, são o IS 360, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Nini. No caso U20, a primeira aerosinha, passe conforme a rota. Transponder 5556, controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, rota do plano de voo, apesulu 20. Decola curva esquerda, Momo Neninha saída, 5556 é o transponder, 208, controle de voo 9926, no 01 para o acionamento. O 9926, nível autorizado a 360. Afirmo 360. Sente, confirme somente o acionamento? Não, pushback acionamento no 01. Sente, aguardo para o pushback acionamento, estou uma aeronave no setor sul, já totalmente pronta para o ataque. Sente, aguardando. Taxi, seu Chanel 6327, temos 72 a bordo, 4 horas de autonomia, oceana Brasília. Confirma o Senna Brasília? Afirmativo, Brasília. Presente, taxi via parte 1 no Índia, posto de paratão em 1985, altímetro 1019, bom voo. Parte 1 no 295, obrigado. Nosso tráfego especial seria o Bob em situação à nossa retaguarda. Afirma, agora pode iniciar o pushback, reporta para o táxi 1966. Reporta para o táxi 1966. 3, 1, 2. Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6327, quanto espera dar um zero pronto? Boa tarde, o Chanel 6355, mantenha o quanto espera? Mantenha o quanto espera, 6327. Precisa até 4000, 3217, ajuste 1019, permanece. 4000, 1019, tá 3217. Chanel 6355, alinhar e manter no zero. 6327, alinhar e manter no zero. Chanel 6327, qual destino? É Ilhéus. para o parque do voo 1966. Tem 128 a bordo, alterna Maceió, 4 horas e 4. Confirma para o sol, por gentileza. Confirmo, voo 1966, tem 128 a bordo. Alternando Maceió, tem 4 horas e 4. 4 horas e 4, Maceió, confirma para eu ver? 1, 2, 2. Ok, taxi é via Aitiuno, Índia, quando espera chamar a torre 1-2, decimal 95, altímetro 1-0-9, taxi como número 2. Como número 2, Aitiuno, Índia, espera com a torre 1-8-9-5, gol no 9-6-6. Salvador, acena 9-2-5-4-3-6-0, texto aqui, solicita para o RJ. César Lofa, chame torre Salvador em 1-1-8-9-5. 195, se azul alfa, boa. 6217, livre LS, X-Frame, farm estabilizado, desça para 2000 pés. 2000, livre LS, informará, está 3217. Pode voar, Duna? Negativo. Estabilizado no ILS da 10. Ok, Papa Romeu, se azul alfa. Continue na final e aguarde a autorização de todos. Aguarde a autorização, senador. Com a gente, por Xenia 6327, decolada 248, e chame o controle 208. 208, obrigado, 6327. Passando da Versul de Veracruz. Com a minha cara na Santarém. Salvador, boa tarde, Oxana 6327, está cruzando 2200. 208, nós. Livre pouso na 10, se azul alfa. Altímetro 1099, bom voo. Índia, com a espera de 85, obrigado. Boa próxima semana. O voo 9966, tem condições de dar passagem para o Airbus da SAM, ingressando no pátio após prossegue o táxi? Afirmo, 66. Gente, graças pela colaboração. O SAM 3192 prossegue via Juliette para o Gate 02. SAM 3192, Juliette para o Gate 2. Obrigado. T20, desça para 2000 pés, 2019, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Ok, 2019, vamos lá. 6327, seu chanel pode voar direto coral? Fez o teste autorizado direto coral. Coral 6327. Controle Salvador, azul 2779, bom dia, 789, identifique chegada Bonf, vista para 4.000, 1.019. Coronel de Vida, vai para 4.019. Coronel da presença, voa Bonf. Estado Bonf. Estado Pro de Bonf, 2789. Estado Bonf, 2789. Estabilizou até 3.217. 6217, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, até já. O 9926, ainda mantém o ponto externo, tráfego adicional Airbus da TAN no externo. Ok, tá visual com mesmo, voo 9926, tem condições de linha decolar de imediato, quando autorizado. O nosso regulamento não permite, ok? A separação mínima é 5 milhas. Perfeitamente. Aguardo o voo na 9-2-1. Sierra Zulu Alfa no solo ao 5 Luna, ao livrar à direita, chame o solo 121 decimal 9. Direita 1219, Sierra Zulu Alfa, boa. Alfa, TQTV Juliette, reporte, então, TQTV Alfa, reporte, TQTV Juliette, confirma o site. 1-960, grau 0819. Pouso autorizado, 90, 3, 2, 97. Caso Alfa, conhece o aeródromo? Conhece o aeródromo, confirma? Afirmo antes da Juliette e reporte por gentileza. Fox, Fox Zulu, quando ingressar na terminal Ilhéu, chame aquele controle em 120-1. Vai contornar o parque principal, tá, que é via Lima, Mike e Quebec, né? Quebec chama a torre em 1-9, decimal 95. Lima, Mike e Quebec. Tô confirmando, ele é contornar o parque principal, ok? Juliette contornando o parque principal. Lima, 1-8-9-5. Paulo, boa tarde, Capatão, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, informação papai, curso agora no minoscópio. Tá 3217 no solo 54, chame o solo 219. 219, boa. Por boa, tá 3217, livrou. Tá 3217, boa tarde, aqui teve a Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette pro 06, tá 3217. Meia. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, beleza. É com o Delta Fox, vou direto para o rotatório. Delta Fox, grato. Informação, papo. O azul 2789 no Delta. 2789, desça para 4.019. 4.019, 2789. Todo 620, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado por isso. 208. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chegou 9-9-2-6. 9-2-6, suba o 360, saída Momo. Não, boa tarde. Tô no 620, boa tarde. Livre pouso no 0. Vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre pouso no 0, voo 620. Mantém a saída ou pode voar, Momo? Tem a saída. Tá mantendo a saída. O Bravo na escuta? Confirma o pátio? Avançada vai ser. Gente, autorizado de que é nível 080, decola da 17, com primeira curva à direita na saída ABO após direto. Transponder 5562, controle 120 decimal 8. Sentindo Mike Lu Bravo, para acionamento e táxi, chame 118.95 altímetro no 099, bom voo. Salvador, Xenia 9254. Xenia 9254, chame em coordenação com o centro para obtenção do seu transponder, ok? Já foi retransmitido o seu plano, mais alguns minutos a gente paga a sua cópia, ok? Ah, não, talvez não, entrar em contato com a empresa aí para falar com o CGNA, mas só que você está aguardando, obrigado, 9254. Pessoal, o 3217 está parado aqui no meio do pátio, falta de sinalização aqui no gate 6. Gente, formaremos em frente. Obrigado. Só prossiga. Guardião 01 em Campo 1, para retorno, ponto, pátio do Graer. Você está autorizado direto para o Graer, não há tráfego na final da 1-0. Informe controlado, Guardião, o vento é 1-60 graus, 08 nós. Sente que não, atraso no final 90, está autorizado o cruzamento e informar o final para povo. Salvador do Alto, Delta Fox. Mundo 7, aguarde a autorização de pouso. Salvador no 7, aguardando a autorização, Delta Fox. Voo no 620 no solo 58, chame o solo 1219. 219, obrigado. Boa noite, cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Já está pronto para o push acionamento, 4-1 noite. Autorizado, reporta o saque. Autorizado, 4-1 noite. Fala o voo 620, livrando a pista. Voo no 620, saque silêncio via alfa, reportante da Juliette. Alfa, está direto. Guardião na conta final para o pátio. O voo no 966, decolada 00, chame o controle 1208. 208, 66, boa. O Eco Delta Fox, tem livre pouso na 17, o vento é 1.50 graus, 109. Tipo de riso azul 279. Controle, boa, voo no 966, decola. 966, contato radar, global 370, saída PUCA. 370 na PUCA, beleza. O China 6327, 60 milhas fora, civil está na encerrada, chame Del 201. China 6327, Salvador. Compre. Oi, reduz para 2509. 2509, nada de noite. 6355, estou autorizado a chamar um táxi. Estou a chamar um táxi, viu? Vamos dar a Juliette, bom, 620. Pro 620, mantém posição da Juliette. Mantém a posição. Poderia confirmar o tráfego para Confins? É o Gol 097. Sim, a gente vai parar agora, ele é aguardando cópia. Agora. Na 6327, Salvador. Canal 9254, copia? Sim, 9254, autorizado Santos Dumont, no nível 380, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da El Meda B10. Aguarda o transponder e o controle 120, decimal 8. Para o RJ nível 380, sai da Sael Leda Pitev. Você fala da curva direita, 208, aguarda no transporte. Puxa, né? 9254. Puxa, né? 9254, Pesulo 44 é a primeira aerolínea que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Gente, é a mesma até aldeia. Gente, né? 9254. 9, autorizado ILS, Azul 2789. Negativo 698, número 2, tá seguindo, vai seguir um tráfego da companhia, que encontra-se a 8 milhas de duna, porém um ATR-72. Tudo 1097, totalmente pronto na posição 04, se autorizado, inicia o pushback e outras. E copia a autorização depois. É o número 30, estou para o pushback acionamento. Aguarda, copia já? Tá pronto. Confins 360, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída agora elétrica. Topes 121 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5573, controle 120 decimal 8, mantém escuta e aguarda para o cotejamento. Para o táxi 4118, 102 a bordo, 3 horas, alterna Vitória. Taxi via Índia, ponto de espera, torre 1-9-5-9-5, bom voo. Via Índia, torre 295, ajuste no 019, bom dia, 4-1-8. 620, taxi via Juliette, até o gate 05. Tem condições de ingressar com segurança, atento a aeronave sinalizando o feedback. Tem a posição 5 via Juliette, 620. 97, cortejo por gentileza. Já instruiu para aguardar. Autorizou 360 para Confins. Rota conforme apresentado o plano, apresurou 21. Vai decolar do 10 com curva à direita, cumprindo a árvore, elefa 5573, transforma 208, voo 1097. Voo 1097, cotejamento correto, no 04 aguarda para o pushback acionamento. Vai aguardar. Passa para o Salvador, prossiga. Vai decolou de Serra Índia Coimbra, comprou de Serra Luiz de Alta Lima, mantendo 512 a bordo. Pode ser o 0165, um grande abraço. Quem apresentou notificação de voo? Negativo, sargento Bruno. Então, o Romeu Cabravo prossiga 500 pés, deixando o externo à sua esquerda, informe visual, colocou de voo. Bravo. Vai passar a estátua do 6918 para prosseguir na descida. 6918, desça para 2000 pés, 1019, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1019, livre X-Ray, o azul 6918. Está atento ao 5, autorizado o táxi, ponte 390, 895, lá, obrigado, boa tarde. Está no localizador da 10, azul 2789. 2789, chame torre 1895. 1895, azul 2789, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 2789, LS, pistão no zero. Azul 2789, ciente, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuar na aproximação na guarda 2789. O azul 4118, decolando 07, chame o controle, 1208. 1208, 4118. Salvador, pode chegar na 255, boa tarde, ponto espera 10, mano. Chanel 355, boa tarde, mantenha o ponto espera. Espera, azul 2789, livre pouso no zero, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado pouso 102789. 254, não pega. Poxa, né? 9254, autorizado, se tiver que acionar, reporta o saque. Reporta o saque, pode confirmar a saída, né? Negativo, ainda estamos em coordenação com o controle. Chanel 9254, na escuta? Sem ativo de NEA, mantenha a saída copiada da EULEDA B10, ok? Sim, obrigado pela Oxané 9254, na escuta? Prossiga. Transponder é 5007, ok? 5007, obrigado. Da BLS, 0 azul, 19, 8. Azul 8, 2, 19, 5. 19, 9, 5. Informação de um tráfego aqui, 1810. Posição de 13 horas agora. Após o 698, a frequência da torre é 1 no 895. E o tráfego no Robson 44, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Tente, 1895, azul 698. XTV, Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, altímetro 1019, bom voo. Índia, Índia, pode chamar 2895, pode entrar. Vai... Tá pra passar agora. Ok, informa a TR da companhia tocando agora a cabeceira, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, né, Natal? Vasco Bravo, frequência livre. Bravo. 2789 no solo, a 1-0, ao livrar à direita, chama o solo 219. 1-2-9 à direita, 1-2-7-8-9, boa tarde. Solo Salvador, o azul 2789, livrou na X. Azul 2789, taxi é via Alfa Kilo Pax 3, 4 Romeo, a posição. Alfa Kilo Pax 3, 4 Romeo, Ojo 278. Azul 6918 no solo, azul no 3, direito, 1219, solo. Direito, fechamos solo, 219, azul 6918. Foi de fato, a Mari reportará para a descida, obrigado. 6355, livre decolagem, da 10, venta 1, 60 graus, 099. Livre decolagem, o Ocean 6355. Voo no 097, alinhar e manter 10 após o Oceaner. Após a rolagem do Oceaner, a gente mantém 10, vamos 097. 998, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Livre taxi Alfa Juliette, ingresso até o gate 03, 098. Controle de passageiro 2231 para descida. Isso, é o 0502231. 0502231. Boa tarde. Consiga o Lima aqui no braço. Livre táxi, chame na Papá, Lima aqui no braço. Israel, pode valer, Leda na presente. 360, direto Leda, grato. Passo 118, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 260. 288, 260, 4118. Lima aqui no Bravo, livre táxi, via 17, chame alinhado e pronto para decolagem. Ou no 097, livre decolagem, da 10, venta 1,50 graus, 099. Livre decolagem, da 10, 1097. Oxa, né, 9254, alinhar e manter após o gol. Lima Zero Pose Gol 639254. Sete decolado aos 17, chame o controle em 1208. 208, 097, boa tarde. Boa tarde. Lima, Quilo Bravo, só mais um instante para iniciar a decolagem. Controle 1097, decolou, passa 1400 na Arbor. 097, suba o 360, sai da Arbor. Após 4 mil pés, vou direto a leste. Na Arbor, após 4 mil, leste, o 1097. Passarelo 2231, foi na Pro de Duna, desça para 2000, livre LS, ajuste 1019, Salvador. Maravilha, senhor. Na Pro de Duna, descendo para 2019, passará no LS. Oxené 9254, livre decolagem 10, vento 160 graus, 89. Livre decolagem 9254. Bravo, livre decolagem 17, vento 160 graus, 089. Chanel 9254, decolado aos 20, chame o controle em 208. Controle 208, uma boa tarde, bom trabalho. O Papa Tango Lima, Quilo Bravo, decolado aos 20, controle em 208. 208, Quilo Bravo. Controle, boa tarde, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, boa tarde. Suba e mantenha 3 mil pés na saída Arbor. Mantenha 3 mil na saída Arbor, Quilo Bravo. 9254, seu São Paulo, 3-0. Possibilidade de mando presente, Leda. Prezado Leda, 9254. Obrigado. Quilo Bravo, autorizado, voa direto Arbor, subindo ao 080, sem restrição. Direto Arbor, extensa Lima, Quilo Bravo. solo Gol 620. Gol 620, prossiga. Positivo, autorização Recife, livre repetitivo, informação papá, posição 5. Gente, informação papá, prepara a saída, pouca transição cardíaca, aguarda o minuto 4. Pode dar, obrigado. Serno 3395. Nós temos ontem 3395, 3395, Alfa Charlie, Romeo, não dispõe de nenhum dado do seu plano, o senhor apresentou notificação de voo para esse trecho? Qual tipo de aeronave, transponder e POB? Espera 1166, prossiga 500 pés AGL, corre passando o farol da barra. Salvador, boa tarde novamente, é o TAM 32107, posição 6, assente da papá, autorização, confim, está pronto, copy. TAM 32107, informação papá em curso, aguarda, copy. Bravo, qual para o ideal para o destino? Na pro, seu destino. Lima? Lima pro, aqui de Arbo. Ok, então, pode voar direto de destino, Lima, aquilo bravo, acendendo ao 080. Bravo, gente, onde fica da presente? Acende para o nível 085, com estimado de pouso, 2005, Lima, aquilo bravo. Brasília então, régua de voo modificada 1924, subir mantém o 085 condições visuais, Lima, Tilo Bravo, virar destino. Tilo Bravo. Controle Oxina 9254, alguma possibilidade de coordenar com o centro Recife Approach BDF? Parte coordenação. Obrigado. Uno 097, chame centro Recife, 288, alterno 260. 288-260, 097, boa tarde. Controle Conselho 2231, estabilizou. 231, chame torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, livre pouso na 10, vento 160 graus, 09 nós. Livre pouso, passarei 2231. Gente, sim, chega da Mari, veio para o 050, voe na Proid TAP. Proid TAP ao 050, vai 20. Salvador, boa tarde, é o Gol no 869, partida na 2240, versão 1620, formação papá. 869, identifique, chegada Ponf, desça para 4.019. 4.019, a gente. Controle, Salvador, Centro Alfa Foxtrot, contato radar para o estado 66 milhas oeste de Salvador, vou na Proa Diamã para a chegada da mãe e reporte para a descida. Centro Alfa Foxtrot 3 para 060. Alfa Mike Alfa November. Alfa Mike Alfa November. Gente, Charlie Serra, Serra, Charlie Romeu, informe passando a praia de Itapuã. Tá, é 9254, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. 251, 3395, obrigado, boa tarde. Tópico Salvador, gol 1169, boa tarde, formação total. Confia. Confia. Com fins 340 autorizados, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Autorizou 190 a primeira aerovia após curvas e conforme a rota. Transponder 5001, controle 120, decimal 8. 3217, autorizado com fins 340, Presulu 90, curvada e Presulu 16. Colagem 10, primeira curva direita, da Euleda Mótima. Transponder 5001 e o controle 1208, Eltan 3217. Eltan 3217, cotejamento correto, porta pronto para o pushback e acionamento. Chamará. Solo, boa tarde, gol 1169, formação para trás. Gol 1169, formação Quebec, aguarda cópia. Na sua escuta, pode adiantar sair? Paulo, Salvador, a passaria 2231, livrou? Passaria 2231, táxi via Alfa, Juliette, até remoto no 2, no parte principal. Alfa, Juliette, para remoto no 2, 2231. Uno 620, na 5, pushback acionamento. 620, autorizado. Correção, aguarda para o pushback acionamento. Após a passagem do ATR, retaguarda, inicia o pushback acionamento. Após o ATR, inicia a semana táxi 62. Paulo Salvador, Oceano 3145, informação com o EDEC, está na 08, autorização para a da Leão. 3145, número 2, para cópia, aguarda. Na escuta. O Bravo tráfego 10 horas 10 milhas rumo Nordeste, cruzando 100 para o 050, Embraer 190. Caso necessário, desvio somente à sua direita, ok? É, caso desvio somente pela direita, vai estar atento ao vento, obrigado. Anotec, número 2, para o pushback acionamento, aguarda. Número 2, aguarda, 3, 2, anotec. Autoriza a transferência da coração 14, a transformação direta para 5, senhor. negativo, chame torre agora em 1-1-8-9-5, Serra Charlie Romeu. 1-1-8-9-5, obrigado senhor, até a próxima. Salvador, muito boa tarde, Papa Papa Charlie Serra Romeu. O 42 é no meio livre do tráfego, resto com navegação na coroa de Duna, está agora a 26 milhas de Salvador. Livre LS X-Ray, informe estabilizado. Duna, LS X-Ray, informa estabilizado, 42. Direto, senhor, 145, sem interferência com o tráfego. Tá, ok, então vai pousar em qual pátio? 45 da EPTA, senhor. Ok, aproxime então para o pátio 5 direto, não há tráfego na final da 1-0. O vento é 1-0, grau 08 nós. Obrigado, Alfonso. Informo na cortiça. Para. Autorizado, eu reportar ataque. Está 3217, graças. Bom, 1-1-6-9, copia. Copia. Guarulhos 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. O peso 1-0 é a primeira do via, após Taubaté e conforme nota. Transponder 5020 e controle 1-20 decimal 8. Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita após da Euleda Monte. No peso 1-0, primeira, Taubaté, 5020, transponder 208 controle. Gol 1-6-9. 1-1-6-9, tá no gate também. Bom, 1-1-6-9, protegimento correto, a porta pronta para o fechamento que é seu nome. Vai chamar. 3145, copia? Afirmo, segue. Linha autorizada 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-0-2, controle 1-2-0, decimal 8. 360 aprovado, pode avaliar a direita da EO Irume, 9857 50123, responde 08, é o controle, está 3145. Está 3145 da Euleda Irume. Euleda Irume. 3145, atendimento correto, reporta pronto para o que estiver questionamento. Preparado. No 620 para o táxi 135, 735, a boa, 3 horas e 13, alternando João Pessoa. No 620, prossegue táxi via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, 8 metro no 0, 119, bom voo. Positivo, parte Índia de Alfa, 2895, obrigado. Táxi Alfa. Cliente, Serra Charlie Romeu, informe controlado. Informe lá controlado, senhor. Lima, Lima, Fox, fique atento a um Robson 66 que está pousando aí no pátio 5. O helicóptero não vai interferir aí no seu táxi. Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-9, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895-1019, 3217, boa tarde. 3217, segue com o número 2, eu sou a frente, Bang da Gol, bom voo. Sim, hein? Gol 620, bom dia, ponte de espera, pronto. Gol no 620, gente...